perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento. Mas fazia falta escutar de novo, só por um instante, essa respiração. Desculpa se tô quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer. Eu estou morrendo, morrendo por dentro. E é tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolve as minhas fantasias, meu sonho de viver a vida. Devolva meu ar. E sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio. Os dias quentes são tão frios, e as noites me traz a dor desse amor. Ei, Dudu. Queria te dizer que hoje estou bem com a vida, e não sente nada com sua partida. Mas com o seu dedo não se tapa o sol. Eu estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva as minhas fantasias, meu sonho de viver a vida. Juramento à toa, eu gosto desse love gostoso, safado e carinhoso. Eu vivo nesse ciclo vicioso. Porque cê apronta, eu perdoo, e apronta de novo. Você sabe me botar no bolso. Se eu ganhasse um real cada vez que cê me engana, tava curtindo a bed nas Bahamas. Eu tava rico com esse amor pilantra. Se eu ganhasse um real cada vez que cê me engana, tava chorando no rolê de lancha. Eu tava mal, mas tava cheio de grana. Eu tava mal, mas tava cheio de grana. Eu tava rico, bebê. Ei, Dudu. Eu juro não caio mais nesse papo. Parece que eu jurei com o dedo cruzado. Juro não beijar mais essa boca. Acho que eu tô fazendo juramento à toa. Eu gosto desse love gostoso, safado e carinhoso. Eu vivo nesse ciclo vicioso. Porque cê apronta, eu perdoo, e apronta de novo. Você sabe me botar no bolso. Se eu ganhasse curtindo a bed nas Bahamas, eu tava rico com esse amor pilantra. Se eu ganhasse um real cada vez que cê me engana, tava chorando no rolê de lancha. Eu tava mal, mas tava cheio de grana. Eu tava mal, mas tava cheio de grana. Eu tava rico, bebê. Ei, Dudu. Se não foi noite se desce encontrar me contigo. Talvez tudo isso seja o destino. Eu quero dormir de novo em teu peito, depois acordar com teus beijos. Você está sentindo, sonha comigo. Sei que logo estaremos no meio desse sorriso travesso. Vive comigo. Sei que logo estarei teu caminho. Nada que estou rolando em tuas mãos. Peço que não me deixe. Saiba que eu estou rolando em tuas mãos. Escrevi um poema que escrevi com minhas letras. Fotos andando em Veneza. E quando estivemos por Fortaleza, assim recordo que tenho presente. O meu coração tá colado em tuas mãos. Cuidado, cuidado. O meu coração tá colado em tuas mãos. Cuidado, cuidado. O meu coração tá colado em tuas mãos. Ei, Dudu, batidão. Ei, Dudu. Ei, Dudu. Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo. Talvez tudo isso seja o destino. Eu quero dormir de novo em teu peito, depois acordar com teus beijos. Você está sentindo, sonha comigo. Sei que logo estaremos no meio desse sorriso travesso. Vive comigo. Sei que logo estarei teu caminho. Nada que estou rolando em tuas mãos. Peço que não me deixe. Saiba que eu estou rolando em tuas mãos. Escrevi um poema que escrevi com minhas letras. Envi uma mensagem às 4h40. Te vi umas fotos a todos em Veneza. E quando estivemos por Fortaleza, assim recordo que tenho presente. O meu coração tá colado em tuas mãos. Cuidado, cuidado. O meu coração tá colado em tuas mãos. Cuidado, cuidado. O meu coração tá colado em tuas mãos. All I ever need. Ei, Dudu Batidão. Dudu Batidão.